Essa música é pra todo tipo de cara que sonha em ser alguém na vida, tá ligado? Se você tem um sonho, acredite nele, que você pode chegar lá. Vamos brindar o dia de hoje, que amanhã só pertence a Deus, tá ligado, né? É, sou do Vila, é de onde a sorte não é bem vista. Vi vários molecotes morrendo nessa trilha. Vê minha coroa bem, me deixa feliz da vida. Não pego mais o revólver, agora só vivo de rima. Tô levando uma de BMW mesmo. Não ia me olhar se eu fosse pobre remeleto. Eu já passei pelo tormento. Não é pós coisa por lá. Por isso que eu gosto mesmo. Favelado pode forgar. Se seu sonho era esse, tem uma nave monstrona. Deus abençoou demais. Olha o tamanho da goma. E Patricinha perdendo a postura na HP da Porsche de São Australiana. Gritos de loucura, nós atravessa o seu pintado de ouro e elas peladona. Ah, meu, tá gostosinho. Explode a peinha, o camarote é bom. Fim de outras caminhadas, pega a porra da visão. Sem vacilação, funk não é bombom. Mas tem o dom das palavras, Deus não falha na missão. Explode a peinha, camarote é bom. Fim de outras caminhadas, pega a porra da visão. Sem vacilação, crime não é bombom. Mas tem o dom das palavras, Deus não falha na missão. Não fala não, tá? Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Vindas aqui na chão, onde a sorte não é prevista. Vi vários molecotes morrendo nessa trilha. Vê minha coroa bem, me deixa feliz da vida. Não pego mais no revólver, agora só vivo de rima. É, tô levando uma de Evoque sem tanto mesmo. Não ia me amar se eu fosse pobre e remelento. Já passei pelo tormento, não é pós coisa por lá. É por isso que eu forgo mesmo, favelado pode forgar. Se seu sonho era esse, ter uma nave monstrona. Deus abençoou demais. Olha o tamanho da goma. Vi Patricinha perdendo a postura na HP da Porsche de São Estralinha. Na grito de loucura, nós através da rua, seu pintado de ouro e elas pela dona. Ah, meu, tá gostosinho. Explode a peinhão, camarote é bom. Fim de outras caminhadas, pega a porra da visão. Sem vacilação, crime não é bombom. Mas tem o dom das palavras, Deus não falha na missão. Explode a peinhão, camarote é bom. Fim de outras caminhadas, pega a porra da visão. Sem vacilação, funk não é bombom. Mas tem o dom das palavras, Deus não falha na missão. Entendeu, véi? Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo.